Se eu me vou, não chores, por favor. Estou indo desse mundo de dores. Se eu me vou, não chores, por favor. Estou indo desse mundo de dores. Já estou cansado, muito farto, aos 27 anos cheguei ao ponto máximo. O que eu vejo só tristes imagens, o que eu ouço só sacanagem. Me sinto um ET no meu próprio convívio. Comunicação aqui está difícil, basta falar a verdade pra ser odiado. Se fizer vista grossa é considerado. Eu não suporto, não tenho sangue de barata, vem se aproveitando os canalhas. E não importa quem é, eu sou o juro no maloqueiro silvestre, que não bajula o que vai dar tiro. Os malucos fala, não me intimido. Eu sou a minha alma, mãe, pai, meus amores, fica ciente. Estou pra abalar, não se abalado, entende? Se eu me vou, não chores, por favor. Estou indo desse mundo de dor. A própria gente enxerga sua missão como deleite. Vem experimentar as doses de adrenalina, chorar com o povo os momentos de agonia. Fazer o quê? Se é limitado, o bagulho se tornou. Cada um no seu espaço e assemelham a derrota de alguém ao alcoolismo, a droga, a fraqueza também. Já pensou o que está por trás disso? Já pensou que o próximo é seu filho? Nunca pensam. Isso é mais embaçado e continuam sofrendo, aguardando o estado. Ainda não sacaram a conspiração pra favelado e preto viver de ilusão. Que fim de semana tomando Brahma é lazer, e os ricos na Disney curtindo pra valer. Se eu me for, não chores, por favor.